mesmo Ibiza, enquanto o chapão diz skunk. Corto laços fraternos como na prisão. S.E. pra imigrantes bem antes da América. O Brasil põe criança em canil. Como resultado ganho vídeo da piscina com fuzil. Eles se orgulham de colecionar Caravaggio, Portinari junto com a polícia de sequestro e resgate. Não é por acaso nós de Scorpion no hospital, zerando adversário, baleado, escolta policial. Rony M.L. dando banho no parente morto, fingindo não ver as perfurações, com osso exposto. A meta é você se contentando em assaltar o Walmart, feliz em sair vivo do interrogatório do DENARC. Os campos minados não são coincidência, quando até na marcha pra Jesus se exalta a violência. Pode publicar no Diário Oficial da Nação. Não tremo pra capitão atrás da mesa com cu na mão. Não vou criticar churrasco no centro prisional. Só pra boçal se regenera sem hábito social. Nem ignorar que nos reduziram a selvagens urbanos. Que o turista visita no exótico safari humano. Filma amor, o buraco de tiro. Também um menino brincando com cartucho, com anemia, raquitismo, impressão 3D. Não reproduz pulmão furado de antiaérea. Acorda, irmão de guerra, os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Matar 30 vezes mais que a Europa é pouco. Eles querem você com cartaz implorando pros outros. Faço serviço de pintor, encanador, pedreiro. Aceito qualquer emprego por qualquer dinheiro. Fique atento que o show de mentira policial é hilário. Tem a farsa do resgate com caminhão blindado. Desenha dessa só perde pra piada do posto de gasolina que dizem que roubaram levando junto 3 kg de cocaína. Não canto teoria infundada da internet, tipo uma testemunha viu em Cuba o Tupac. Não sei se o Elvis e o Michael são finados, mas sei que vão trocar seu status pra casa arquivado. Sei que se o preso tivesse direito a voto na eleição, não teria ter que se defender criando facção. O inimigo atua pra te ver ferida, bala questionado. Vai cuzão, quantos estavam com você no assalto? Por isso colhe ano eleitoral disputado, com recorde de candidatos falando pessoalmente com o diabo. Pra você entender o preço da informação, eu seria queimado vivo na fogueira da Inquisição. Na ditadura por exigir direitos dos pobres, Fleury arrancaria meu pinto com a boca no DOPS. Autodidata em holocausto, não li no Wikipédia. Por isso afirmo que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal, retalhe as suas artérias, pra perceber que os inimigos não tiram férias. Me chamam de apologista do crime, porque distingo o oprimido de quem oprime. Porque sei que o mal tem financeira pra vender seminovo e te fazer pagar boleto até virar idoso. Tem empresa de empréstimo pessoal que lucra 500% com seu drama social. O rico armou 11 de setembro que o homem pisou na lua. Mentiu que Hitler não se matou, deu fuga. Essa é a mentalidade capaz de destruir talento, fazendo vender capa de documento no poupa tempo, capaz de fazer projeto pra nossa classe. Se aumentar, cifrão do Setuba, Vilela, Moreira, Salles. Se não predomina, sou escravocrata, pesquise. Leia no Google a carta de William Lynch. Te manipulam pra ser um dos marginalizados. Aspirante entra no decap com algema de plástico, contraria sina. Não deixam SWAT importado, possua digital no cemitério de carro desovado. É mais do que viral, acredito também que o rival cai se ninguém soltar a mão de ninguém. Acaba em quadro que se eu ousar questionar, jogam gasolina no meu carro comigo pra queimar. Defensor de direitos humanos não gera guerra, é mentira de cuzão pra cutar que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal retalhar suas artérias pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal retalhar suas artérias pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal retalhar suas artérias pra perceber que os inimigos não tiram férias. Espere o chumbo estatal retalhar suas artérias pra perceber que os inimigos não tiram férias.